Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor. Vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Pede do fundo do coração. Derrama. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor. Vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Nas leituras de hoje, que são riquíssimas, eu quero salientar dois trechos que são opostos, mas que trazem uma forte lição para nós. E eu penso que é isso que o Senhor está querendo nos dizer no dia de hoje. Por um lado, aquilo que Jesus leu no livro do profeta Isaías, chegando à sinagoga de Nazaré, a sua cidade. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. E eu digo sempre que esse repousa sobre mim é o mesmo verbo que é usado lá no começo da Bíblia, no livro do Gênesis, dizendo que o Espírito pairava sobre o caos. Tudo era um caos, diz o começo da Bíblia. Até no hebraico, é uma palavra assim, esquisita, mas que mostra até caos. Tohu babohu. Tohu babohu. Era um caos tremendo. Mas o Espírito pairava sobre este caos. E o lindo, porque o Espírito Santo pairava, e porque o Pai começa a falar que haja luz, que se dividam as águas, que a terra se torne sólida, que venham plantas sobre a terra, que venham peixes nas águas, que venham animais sobre a terra, que venham aves nos ares, tudo vai acontecendo pelas duas coisas, pelo Espírito que pairava, portanto, que repousava esse verbo, e pela palavra do Pai, e as coisas vão acontecendo. Quer dizer, tudo veio, preste atenção, de um caos, de um tremendo caos, sobre o qual repousava o Espírito Santo, e a palavra do Pai vai sendo pronunciada. Daquilo que era caos surge a beleza, a ordem, a vida. Tudo veio de um caos. A gente costuma dizer, mas do caos não pode vir nada. E realmente, de um caos não poderia vir nada. Especialmente não poderia vir a ordem, a beleza. Mas vem principalmente a vida. Mas por que que vem? Pelo Espírito Santo repousando sobre o caos e sobre a palavra de ordem do Pai. E aí as coisas vão acontecendo. Até eu gosto de dizer também que que este repousar do Espírito, se pairar do Espírito, é o mesmo verbo que na linguagem comum dos hebreus é usado para a galinha que pousa sobre os ovos para chocar. A galinha choca, que estende as suas asas e fica ali sobre o ovo. E que beleza, né? Daquela clara e gema vem uma vida. O pintinho, o passarinho, até os ossinhos do passarinho vêm da clara e da gema. Simplesmente por quê? Porque a mãe choca ali, permanece com o seu calor pairando, repousando sobre aqueles ovos. Que coisa terrível é um ovo choco, não é verdade? Mas que coisa maravilhosa, um ovo que não gora, pelo contrário, do qual vem uma vida. Essa é a primeira parte do Evangelho. A segunda, tirada da primeira leitura, já no comecinho. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar, não pode amar a Deus a quem não vê. E esse é o mandamento que dele recebemos: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Gente, na verdade, Deus está como que jogando na nossa cara isto. Aquele que diz, amo a Deus, eu sou de Deus, eu sou uma pessoa de Deus, eu sirvo a Deus, eu me consagrei a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, com quem está, a quem conhece, a quem toca, não pode amar a Deus a quem não vê. Eu diria bem feito para nós, né? Bem feito para nós. Que no fundo merecemos essa palavra. Mas a gente logo se desculpa: não, mas eu não odeio. E aí que hoje eu preciso lhe dizer algo muito importante. Gente, o ódio é como um ovo. Você não sabe o que tem dentro daquele ovo. Muitas vezes a galinha acaba chocando um ovo de pata, porque ela não distingue se você põe ovo de pata ali no meio dos ovos de galinha. Como é que chama aquele passarinho que faz? O João de Barro. O João de Barro acaba chocando os ovos de um outro passarinho, não lembro o nome agora, passo preto, que é muito preguiçoso. A fêmea não choca, não quer chocar os ovos, então vai e põe os ovos lá na casinha do João de Barro, ainda mais que tem uma casinha, né? E a fêmea do João de Barro, certamente a Maria de Barro, né, choca os ovinhos. Depois vem aquele passarinho preto, feio, toda a vida, não tem nada que ver com o João de Barro, porque na verdade ela não sabe o que está dentro daquele ovo. A gente costuma falar de ovo de serpente, né? E ovo de serpente vai dar o quê? Serpente. Mas o ovo parece inofensivo e pequenininho. A gente não vê uma cobra ali, uma cobra venenosa ali, mas está. Aquilo que depois se transforma em ódio e chega a fazer coisas terríveis com esse ódio, começa muitas vezes com uma irritação com a pessoa. É. Você se irrita com a pessoa, com o jeito da pessoa, com aquilo que a pessoa faz, ainda mais se aquela pessoa vive com você, e ela faz coisas que te irritam. E quem não faz coisas que irritam os outros? E quem de nós é isento de ter pessoas que fazem coisas que irritam você? Só se você for muito perfeito. Eu digo francamente, há muitas coisas que me irritam. Infelizmente, mas me irritam. Eu tenho que ser sincero. E há muitas pessoas, o jeito delas, a maneira que elas são, a maneira que elas fazem, irritam. E é que está, se você começa a chocar esses ovinhos, esse ovinho de irritação em você, já é ovinho de ódio. Porque na verdade, o amor atrai, o amor une. Ao passo que essa tal irritação, não é verdade que você faz assim justamente? Você não quer saber daquela pessoa, você não quer saber daquele jeito dela, você não quer saber daquela maneira dela ser. Verdade ou não é? Mesmo que seja seu marido, sua mulher. Mesmo que seja seu filho, sua filha. Mesmo que seja seu pai, sua mãe. Eu não estou dizendo que com a irritação você já está odiando, não, estou te alertando, porque depois aquele ódio, ou pelo menos aquela raiva, ou aquela revolta, nasce daí. Por que que os nossos filhos muitas vezes são revoltados conosco que somos pais? De onde começa? Começa com essas coisinhas. E se o filho, se a filha, e aí estou falando para todos os filhos, né? Porque nós também que temos idade, temos pai e mãe. Papai e mamãe já faleceram, mas papai era tão forte, que ele poderia estar, já estaria com 92 anos agora. Eu tenho certeza que a saúde do papai aguentaria chegar até os 92 anos. Já estou com 68, né? Mas que beleza, né? Se papai estivesse aqui. Que não tivesse simplesmente uma pousada, Sérgio Habib, mas que o meu pai, Sérgio Habib, estivesse até mesmo atendendo lá na portaria. Acho que vocês ficariam muito alegres, né? Porque meu pai era muito melhor do que eu. Muito melhor. Obrigado. Mas eu estava falando justamente sobre isso. Todos nós somos filhos, então você que tem idade, talvez a minha idade, você tem pai, você tem mãe. Talvez você tenha pai e mãe que já faleceram. E se você fica ainda aguardando e cultivando, porque no fundo é chocar, a decepção que você teve com seu pai, com sua mãe, o desapontamento que eles te causaram, ou aquilo que ele fez, aquilo que ele falou, aquilo que ela fez. Gente, isso são ovinhos de ódio, ovinhos de cobra. E se a gente fica cultivando, qualquer filho que fica cultivando o desapontamento, e quem de nós não se desaponta com o pai e com a mãe? Quem não se decepciona com o pai e com a mãe? Infelizmente nós temos muitas vezes pai e mãe irresponsáveis. Pai que bebe, pai bruto, pai autoritário, pai que joga e joga e gasta todo o dinheiro, torra todo o dinheiro da família, pai infiel, que se prostitui, que adultera, e que tremenda decepção. Eu sei que a decepção dói. Eu sei que aquilo que o pai da gente faz, aquilo que a mãe da gente faz, fere, fere muito. Chega que já fira. Não fique cultivando aquilo que nasce no seu coração, aquele ovinho que nasce, Porque se você, além da dor que você sente, você fica cultivando aquele ovinho que ficou, da decepção, do desapontamento, talvez você nem dê nome, mas você sentiu uma coisa ruim por causa daquilo que seu pai fez. Por exemplo, se seu pai é infiel, se ele é um adúltero, desculpe, se ele é um sem vergonha, é seu pai, mas é um sem vergonha, é claro que isso fere você, e como fere, meu Deus do céu, como machuca, ainda mais se ele continua, até olhar na cara do seu pai, te faz mal, então isso te fere, mas se além disso você cultiva, além da dor que você tem, e que é uma dor contínua, uma dor crônica, porque infelizmente, desculpe, o bandido continua do mesmo jeito, continua bruto, continua irresponsável, continua bebendo, continua jogando, continua adulterando, é uma dor crônica, é uma dor que não passa, porque sempre você se fere, se fere, se fere, se fere, se fere, com seu próprio pai, ou com sua própria mãe, porque também tem muita mãe que dá trabalho, e que fere a gente, o jeito dela, a maneira dela, até quem sabe a cabeça fraca dela, quanta mãe, ela que dá vexame, ela que adultera, ela que bebe, ela que é uma irresponsável que não vive para casa, que vive com as amigas, e cada amiga, né? Que nem se pode chamar de amiga, que decepção, meu Deus, mas meu filho, minha filha, não cultive esse sentimento ruim que nasce em você, porque esse sentimento ruim que nasce em você, ele é ovo de serpente, de cobra venenosa, que vai inclusive envenenar você, envenenar você, envenenar você, envenenar cada vez mais o seu relacionamento com o seu pai e com a sua mãe. Está me entendendo? Falando a respeito de você, você entendeu também, porque muitas vezes os nossos filhos são revoltados, talvez por coisinhas que você fez, talvez você não foi irresponsável, você não foi uma pessoa bruta, você não fez nada de muito errado com seu filho e com sua filha, mas quem de nós não faz coisas que não agradam, especialmente um aborrecente, né? Sabe que tem o adolescente que é aborrecente, né? Que aborrece e se aborrece muito facilmente com tudo. Se esse aborrecente fica cultivando aquele sentimento que nasce dentro dele, por coisas do pai, por coisas da mãe, porque o pai e a mãe não dão a liberdade que ele quereria ter, não dão as coisas que ele quereria ter, não deixa ele estar com os amigos, com as amigas, com quem ele quereria estar e tal, e se esse adoe, claro, isso faz nascer nele um sentimento ruim. Se ele fica cultivando esse ovo de serpente, o que que vai dar? Vai dar um passarinho bonito voando? Não. De um ovo de cobra nunca virá um passarinho bonito cantando um bem-te-vi. Nunca sairá. De um ovo de cobra vai sair cobra. E cobra venenosa. Você está me entendendo? E o que eu falei de pai e de mãe, de filho e de filha, eu falo de marido e de mulher. De marido e de mulher. E qual é o marido que não decepciona a sua esposa? E qual é a mulher que não acaba decepcionando ao seu marido? E daí, se você fica cultivando esse sentimento ruim que nasceu, que sabe por coisas que foram faladas não sei quantos anos atrás, por coisas que foram feitas lá no começo do casamento. Tem gente que está cultivando ovo de cobra há 10, 12 anos. É claro que você não está mais cultivando ovo de cobra, não. Você está cultivando cobra mesmo. Já imaginou cobra debaixo da sua cama? E se aconchegando ali, justamente no calorzinho debaixo da sua cama. Pior ainda, a cobra que já subiu para o seu colchão, a cobra que já se colocou debaixo do seu travesseiro. Porque tem muita gente cultivando coisas de tantos anos, que já não é mais ovo, já é cobra, a cobra já cresceu, a cobra já é venenosa, a cobra já picou você, e já envenenou você, e você não percebe, na verdade, ela está morando no seu travesseiro, e descendo pelo seu pescoço, especialmente de noite, né? É. E picando você no seu peito. Só que você se acostumou, a gente se acostuma com tudo, né? A gente se acostuma até com cobra dormindo com a gente. Você está admirado de dormir com cobra? São Paulo tem uma tirada maravilhosa. É lá na carta aos Efésios, se você tem na sua Bíblia, confere comigo. Carta aos Efésios, capítulo 4. Eu começo no versículo 26. Mesmo em cólera, não pequeis. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, sobre a vossa mágoa, sobre a vossa raiva, sobre a vossa irritação, sobre a vossa decepção, sobre a vossa cólera. Gente, há coisas que mexem com a gente. E aqui São Paulo está admitindo que pode ser que coisas até encolerizem a gente. São Paulo tem um gênio muito difícil. E São Paulo se encolerizava muito facilmente, porque ele tinha inclusive o chamado temperamento colérico. Há um temperamento que se chama colérico. E claro, a pessoa que é colérica e agunção. Você não escolheu, mas se o seu temperamento é colérico, você facilmente se encoleriza, se ira. E São Paulo diz, já é um mal se encolerizar. Mas disse ele, mesmo se por acaso, até porque o seu temperamento é assim, porque a coisa que fizeram, o que está acontecendo, é tão forte, é tão grave, que é claro, isso mexe com você. Você acaba se encolerizando, você acaba se irando. Para por aí, diz São Paulo, para por aí. Mesmo em cólera, não pequeis, quer dizer, não continua para frente. E daí ele continua dizendo, não se ponha o sol sobre a vossa cólera, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não se ponha o sol sobre a vossa decepção, sobre o vosso ressentimento, sobre a vossa mágoa. Está me entendendo? Porque se você fica com aquele sentimento e vai dormir com ele, você já está dormindo com o vinho de cobra. E claro, o calorzinho da cama numa noite inteira é o ambiente propício para o vinho ser chocado. E pior se você fica no dia seguinte e na noite seguinte. No dia seguinte, na noite seguinte, no dia seguinte, na noite seguinte, é claro que essa cobra vai nascer, ela vai crescer e você vai se acostumar com ela. Eu tinha um chinês, meu colega, no seminário. Claro que ele não permaneceu no seminário, né? Mas o bendito do chinês criava escorpião. É, porque o nosso seminário é bem pertinho do Paraíba, e essas pedras do rio dão muito escorpião, e o bendito do chinês ficava caçando escorpião, pondo em vidrinhos e tal, e dando comidinha, e o tal do chinês uma vez, levou um desses. Claro, ele fazia tudo escondido dos superiores, nós colegas, porque colega é assim, né? Nós sabíamos, nós morríamos de medo, mas ninguém contava também, né? O bendito do chinês levou um vidrinho com escorpião para o salão de estudo, onde todos nós estudávamos. Éramos cerca de 120 seminaristas, estudavam num grande salão de estudo. E ele colocou na carteira dele. E não é quando ele chega um dia na carteira, o vidro estava aberto, e ele não encontrou mais o escorpião. Portanto, o escorpião estava em algum lugar por ali, né? Bendito do chinês. Daí o pessoal resolveu, contou para os superiores e acabou com a criação de escorpião do chinês. Mas quanto chinesinho por aí? Quanta chinesinha por aí cultivando escorpião? E dando comidinha? E levando não apenas para o salão de estudo, levando para a sua oficina, levando para o seu escritório, levando para a sua casa, levando para o seu quarto. Você está me entendendo? E sabe, gente, daí é que vem o ódio do qual está falando a palavra de Deus. E você tem a mil desculpas, não, mas afinal das contas, isso não é ódio, só que eu não aguento fulano de tal. Eu não falo com fulano de tal, e nunca vou falar com fulano de tal. Você só não chama de ódio, só não dá o nome. Mas que é escorpião é, que você é um chinês é. Ou que você é uma chinesa, talvez aquelas chinesas assim justamente, né? Meu filho, minha filha, deixe de cultivar escorpião na sua vida. Imagine alguém que criasse escorpião no próprio peito. Aqui por dentro, da roupa e tal. E eu admito justamente que o escorpião é certo que ia picar você. Ele ia morar um tempo aí num lugar muito gostoso para ele, e na hora certa ele iria picar. É por isso que a palavra de Deus vem dizer claramente para nós, e na verdade Deus joga na nossa cara, aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, agora você entendeu esse ódio? Na verdade é um mentiroso, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, é um tapa na nossa cara, porque aquele que não ama o seu irmão a quem vê, o seu pai que vê, sua mãe que vê, o seu filho, sua filha, seu marido, seu irmão de sangue que vê, seu companheiro, que vê com quem vive, então quem não ama, como é que vai amar a Deus, a quem não vê? Não sou eu dizendo, é a palavra de Deus. Então, gente, é momento de nós, de eu, de você, de nós criarmos juízo nessa nossa cabeça e pautarmos a nossa cabeça pela palavra de Deus e não pelos conceitos do mundo, porque muitos de nós recebemos conceitos do mundo a partir dos nossos próprios pais, que diz comigo é uma vez só, errou, acabou. Então a nossa família não conversa com a família de fulano de tal, porque comigo errou uma vez e terminou. Eu não sou sem vergonha de ficar conversando com essa pessoa, não sou sem vergonha de ficar visitando essa pessoa. Não é verdade? Eu já decreto a inimizade com a tal família, com a tal pessoa. Verdade ou não é? E outras tantas coisas que os compadres e as comadres ficam colocando na nossa cabeça. Deixa eu dizer uma outra coisa muito importante. É que o pecado original que está em nós, está. Ele é um ninho muito bem preparado e muito bem aquecido. Imagine um ninho aquecido, como essas chocadeiras elétricas. Você faz um ninho, mas também põe aquelas lâmpadas e tal, bem dosado, para dar aquele calor suficiente para chocar os ovos. O pecado original preparou dentro de nós um ambiente como esse. Primeiro é um ninho. Um ninho do jeitinho que aquela ave gosta de fazer. E segundo, já com o calor, então nem precisa a ave vir chocar. Se você colocar ovinho ali, já está chocando. Gente, cada um de nós, eu sou assim, você é assim, todos nós somos assim, não é que nós queiramos, o pecado original formou em nós justamente um ambiente desse jeito, um ambiente propício para chocar ovo de cobra, para chocar escorpião. É por isso que a palavra de Deus manda que a gente tenha muito cuidado, é o oposto, você tem que combater todos os ovinhos de cobra que aparecerem, qualquer coisa que mostre para você a possibilidade de dali vir nascer um escorpião, você precisa combater imediatamente e acabar com esses conceitos que nós mesmos nos colocamos, que nós recebemos de família, recebemos dos amigos, recebemos da nossa cultura. Acabar com isso, acabar com isso, acabar com isso, e partirmos para aquilo que é a insistência da palavra de Deus nesses dias: amar, amar, amar, amar, amar, e acabar com todos os escorpiões, com todas as cobras e com todos os ovinhos que estão aí no nosso ninho, porque o nosso interior é um ninho preparadíssimo e aquecido, bem aquecido, para que todo tipo de ovinho dessas coisas venha a chocar, e daí nasce o que é ruim para nós em primeiro lugar, para nossa casa, para nossa família, para o nosso ambiente e para as outras pessoas. Você sabe o que é uma pessoa decepcionada, você sabe o que é uma pessoa magoada, você sabe o que é uma pessoa ressentida, pior ainda, você sabe o que é uma pessoa vingativa, uma pessoa revoltada, você sabe o que é uma pessoa odienta, uma pessoa que odeia. E veja, é apenas uma questão de crescimento. É apenas uma questão de crescimento. Lá em casa, bem pertinho de casa, nas cercas que nós temos, nós somos obrigados a ter isso, nós não quereríamos, mas para defesa, precisamos ter. Graças a Deus, a Canção Nova cresceu muito, e com isso, muita gente está de olho, né? Então tem uns cachorros grandes e poderosos, né? É uma mastigada só e acabou. Um tempinho atrás nasceu um cachorrinho, nem sei se é cachorrinho ou se é cachorrinho. Lindinho. E a gente brincava com ele. Só que esse tal de cachorrinho cresceu rapidamente, porque ele é filho dos dois cachorrões. E já já ele vai estar do tamanho do cachorrão e da cachorrona também. Conosco é a mesma coisa, é apenas questão de crescimento. Não cultive nenhum desses sentimentos, é apenas questão de crescimento. E claro, o cachorrinho não nasceu mordendo e correndo atrás de ladrão ou de assaltante. O cachorrinho só sabe brincar por enquanto e parece uma gracinha, mas deixa crescer para você ver, você vai ser o primeiro mordido. E a mesma coisa, acho que já ficou mais do que claro. Isso que nós fazemos agora, Senhor, nesse momento da celebração, e queremos fazer, Senhor, em todo o decorrer do dia de hoje. É por isso que nós precisamos, Senhor, do Teu Espírito Santo repousando sobre nós. Porque infelizmente, Senhor, o pecado original fez de nós um ninho. Um ninho para cultivar, para chocar ovos de cobra venenosa. Mas nós queremos mudar tudo, Senhor, queremos mudar tudo. Embora saibamos que o nosso interior seja um ninho assim, nós queremos que o Teu Espírito Santo repouse sobre nós. Nós nos tornamos um caos, Senhor, inclusive pelos ressentimentos, mágoas, pelas decepções que nós cultivamos, Senhor, pelas serpentes e escorpiões que já existem em nós, Senhor, nos tornamos um caos para nós mesmos e um caos para os outros. Até mesmo nós vivemos em confusão, Senhor, porque na verdade misturamos amor com ódio, e muita coisa que era amor em nós, na verdade era amor pela decepção, pelos problemas, acabaram se transformando em ódio. Quanto marido e mulher que se amavam, mas hoje, na verdade, apenas não dizem que se odeiam, mas o que era amor transformou-se em ódio, porque um quer ver o outro, um sente repulsa do outro, até mesmo, Senhor, com pai e filho, com pai, mãe e filha, pelas decepções, a vida, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós nos tornamos um caos, e fizemos da nossa casa, muitas vezes da nossa família, fizemos um caos, Senhor, Então precisamos que teu Espírito Santo repouse sobre nós, Senhor, e o teu Espírito Santo retire desse caos, Senhor, primeiro todo o veneno e todo animal venenoso, a partir das cobras, a partir dos escorpiões, Senhor, tudo que é veneno, que o Espírito Santo acabe em nós, Senhor, e ao contrário, que do veneno ele retire, Senhor, novamente o amor, que do veneno ele retire novamente a vida, que do caos que aconteceu em nós, Senhor, ele tire de novo a ordem, porque a nossa casa tornou-se uma confusão, Senhor. Que o Espírito Santo reordene a nossa casa, reordene a nossa família e reordene o nosso interior. Senhor, aquilo que ficou feio em nós, porque quando nós odiamos, nós ficamos feios. Quando nós temos raiva, nós ficamos feios, feios por dentro e também feios por fora. Até o nosso semblante. Mesmo quando estamos simplesmente ressentidos, magoados, revoltados, Senhor, já somos feios. Muito mais feios por dentro, mas também as nossas feições acabam mostrando, Senhor. Então, tem misericórdia de nós, Senhor, e da feiura que somos, e da feiura que nós criamos ao nosso derredor. Tira de novo, Senhor, a beleza, tira a beleza. Por isso, cada um de nós agora, Senhor, renuncia a tudo aquilo que é venenoso na nossa vida, Senhor. Tudo aquilo que, mesmo que não tenha nome de ódio, porque não cresceu, apenas não cresceu, mas que tudo se destrua e nós agora renunciamos, Senhor, cada um de nós está dizendo, não quero, não quero, não quero, não admito mais na minha vida, eu já entendi e por isso eu tenho que combater, e ao contrário, em vez de ficar com o divã, eu tenho que combater, combater, combater, eu fui tolo, Senhor, eu até achei que tinha direito, porque as pessoas fizeram isso e mais aquilo, porque as pessoas me ofenderam, porque as pessoas me prejudicaram, porque as pessoas me judiaram, Senhor, eu julgava que tinha todo o direito de cultivar, mas acabei cultivando para mim mesmo, Senhor, coisas semelhantes a serpentes e a escorpiões, Senhor, portanto eu agora renuncio, não quero mais isso na minha vida, e aqueles que se tornaram animaizinhos de estimação dentro de mim, aqueles tais ressentimentos e mágoas de estimação, aquelas revoltas de estimação, aquelas tais pessoas com as quais eu disse, eu não converso nunca mais, aquelas pessoas que nós acabamos riscando da nossa vida, Senhor, nós renunciamos a tudo isso, e assim como o Senhor disse ao Pai, Pai perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, Senhor, que em ti façamos a mesma coisa. Pai, perdoa. Porque não souberam, não sabiam o que estavam fazendo, quando fizeram isso e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo comigo. Só que agora, Senhor, eu estou em situação pior ainda. Então eu preciso perdoar, para eu tirar o veneno de dentro de mim. Para eu retirar da minha vida essas cobras, essas serpentes, esses escorpiões, eu preciso perdoar, Senhor, então, mesmo que seja heroicamente, porque tudo isso tomou conta da minha mente, do meu coração, dos meus sentimentos, das minhas emoções, até mesmo da minha vontade, Senhor, e eu não teria vontade, Senhor, de perdoar, mas eu digo, mesmo sem ter vontade de perdoar, mesmo sem ter gosto de perdoar, Senhor, eu agora digo, eu perdoo, Senhor, eu quero perdoar, me ajuda a perdoar, Senhor, me ajuda a jogar o ácido do perdão em cima de tudo isso, para acabar com tudo isso, Senhor, eu sei que talvez seja doído como ácido, derramar o perdão nessas situações, mas eu quero agora, Senhor, eu estou derramando perdão, mas quem sou eu, Senhor, para perdoar? Eu também sou errado, eu acabei ficando mais errado por aquilo que eu cultivei dentro de mim. Então eu digo, Pai, perdoa. E até mais fácil, até melhor, perdoa meu pai, perdoa minha mãe, perdoa este filho, perdoa aquela filha, perdoa esse meu irmão, essa minha irmã de sangue, perdoa esta pessoa, Pai, perdoa. Pai, perdoa este, Pai, perdoa aquela família com a qual eu não falo mais, aquela classe de pessoas, aquele tipo de pessoas, aquele rol de pessoas que eu decretei, não falo mais, risco da minha vida, Pai, perdoa. e que o teu perdão passando por mim, abrande o meu coração, desenvenene o meu coração, seja antídoto, retirando todo o veneno de mim. Paz, eu preciso amar, porque eu preciso ter paz. Na verdade, ressentido, magoado, decepcionado, pior ainda com raiva, pior ainda com rancor, pior ainda com vingança e pior de tudo com ódio. Não apenas eu me enveneno, eu me mato. Eu vou me matando, suicidando, suicidando, suicidando. Pai, piedade. O perdão passando por mim, me cure, me liberte, me sane. Até mesmo a indiferença. Muitas vezes, Senhor, o ovinho se mostra muito bonitinho com o ovinho de indiferença. Sou indiferente a tal pessoa. Mas, Pai, hoje eu estou reconhecendo que essa tal indiferença é ovinho. É ovinho de escorpião de ódio. Tem piedade, ó Pai. Que o teu perdão, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que o teu perdão passe por mim e purifique o meu coração. E purificando o meu coração, purifique o coração dos meus irmãos, a quem eu preciso perdoar, desde pai, de mãe, de filho, de filha, de marido, de mulher. E para isso, Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Pede, pede do fundo do coração que o Espírito Santo repouse. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Vai ficando em pé e vai pedindo. Pedindo com o coração, Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa sobre nós, sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo, repousa sobre nós, sobre nós, sobre todos. Santo, repousa sobre nós. Do começo, Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Traz unção. Isto. Traz unção. Levanta os seus braços. Traz unção a nós. Espírito Santo, repousa. Vem curar. Vem curar. Vem curar nossos corações. Vem curar. Espírito Santo, repousa sobre nós. Candoria Maria, lavaria nani, lavaria nani ali. Tindarama, ananana Maria, lavati. Isso vai, vai cantando nessa linguagem dos anjos. Se você não cantava ainda assim, cante agora. Sim, porque esse canto mata todas as coisas venenosas, também os ovos. E ele extermina. Sim, ele extermina. E quanto mais nós cantamos e oramos assim, mais esse antídoto nos atinge. Porque Deus é amor e nós precisamos amar. O pecado original é que causou em nós esse ninho de serpentes. Kindaramani Allah. Ao contrário, Senhor, dá a nós perdão, acolhimento, reconciliação, vida nova, Senhor. E daí paz. A primeira coisa de que nós precisamos de paz. E a partir da paz, a alegria, a realização, a felicidade, a bem-aventurança, Senhor. Precisamos ser bem-aventurados e não mal-aventurados, Senhor. Nós queremos amar porque Deus é amor. E só quem ama permanece em Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama ainda não passou da morte para a vida. Nós passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Então queremos amar, Senhor. Precisamos amar. E não podemos mais cultivar nada, nada, nada, nada, nada de ódio. Nem os ovinhos de ódio, Senhor, que se mostram tão inocentes. Nem os filhotinhos de ódio, Senhor, que se mostram tão lindinhos. Mas na verdade são tremendamente venenosos. Piedade, Senhor, misericórdia. Nós podemos cantar assim: eu quero amar, eu quero amar. Senhor, eu me decido. Senhor, eu me decido. No teu amor eu quero amar, eu quero amar, eu quero amar. Senhor, eu me decido. No teu amor eu quero amar. Mais uma vez. Eu quero amar, eu quero amar. Senhor, eu me decido. No teu amor eu quero amar. Eu quero amar, eu quero amar. Senhor, eu me decido. Senhor, eu quero amar.